Line up and wait 110. Line up and wait 10 Europa 084. Vai cruzar 180, tá? 3305. Chame Centro Recife em 12685, alterna 125, decimal 45. 2685, 2545, tá 3305, bora. Transformador, boa noite, achando M3, ILS, 1170. Sou 1170, Viva LS, Chame Torre, 118, decimal 95. 295, obrigado, boa noite. Genero 63, 123, contato do radar, saída da EL, subam 360. Saída da EL, subindo por 360, vira para a cidade de Bafroa de Leda, ou de baixo, para dar para frente? Curva direita, proa de Leda, 6313. Proa de Leda, dá presente, Genero 63. Take off runway 10, wind 1000 degrees, 5 knots. Yeah, for takeoff runway 10, Europa 084. Nível... autorização nível 60, Yelch. Pode informar o horário do plano de voo? Horas 28. Se não tem o seu plano, vamos verificar. Poderia adiantar a saída? Gol 1170, livre pouso, pistão 0. Levantou no 50, graus 8 lá, cheque trem. Baixou, travou, segue com livre pouso, pistão no 0. 1170. Calma, Brasil, 84, Airborne, 54. Call now 109, decimal 35. Call 1035, bye-bye, Europa, 084. Airborne, meter sopa, 084. Sofa 084, radio contact, climbing the level 370, book a departure. Book a departure, climbing 370, Europa 084. Da 2 Roberto, ajuste 1013, reporte localizador, estamos 0. 2-0-0-3, 170, solo 55, direita 219, solo. Direita 219, obrigado. Solo 1171, boa noite, Lili Frouxo, escuta. Para o solo? 1171, uma boa, Lili Frouxo, escuta. Maxi Alfa, Kilo 3. Alfa, Kilo 3. Qual é o horário do plano? A gente não temos o plano aqui, aguarde. Pode confirmar o 1170, aquilo é a nossa esquerda aqui, né? Tá com sinalização. Ah, afirmo. É a primeira esquerda, posição 2 esquerda do PAT 3. Tá ok, obrigado. Esquerda, posição 2 esquerda, ok. Gol 1970, via Mare, desça para 2000 pés, ajuste 1013, reporte localizador, posição 0. Mari, desce para 2010-03, reportará no localizador, bom, na nossa cidade. Oceaner 6313, chama centro Recife em 125.1, alterna 133.25. 125.1, 133.5, centro. Boa noite. Boa noite. Salvador, boa, azul 4298, passa 19. Azul 4298, boa noite, chega da Mari, deixa para o 050. 050, 298. Avenida 63, 628. Chené 6224, Liga LF, Chime Torre 11895. 1895-6224. Cheque o trem autorizado pouso, vento 160 graus, 8 nós, pista 10. Cheque livre pouso, 90, Chené 6224. Europa 084, Canal Recife Center, um frequency 126.85 or 125.45. 126.85 or 125.45, Europa 084, bye bye. Bye. Informa o pátio e pessoas a bordo. Gente, pronto para a cópia? Oscar autorizado, voo local no circuito da 17, 1.000 pés, decola da 17, curva esquerda, controle 19.35, aciona 01 no meio, coteja. Correto, para acionamento, chame torre 1 no noite, sinal 95, bom voo. Confirme? Direcionar, chame tarde, tem algo feio. Gol 970, Liga LF, chame torre 11895. Torre 11895, uma boa noite, Gol 970. Boa noite. Já tá, chama para ingresso 17, Oscar. Salvador, boa noite, Gol 9970. 1013, reporte localizador de Cidade. 2013, reportaria localizador. Lego 24, solo 05, chama 121 no lado solo. 3 a 9, boa noite. Solo Salvador, boa noite, Chanel 62, 24. 6224, táxi Alfa, repartente da Juliette. Alfa, repartente da Juliette, 6224. O flash autorizado alinhar e manter o 7. Solo 2, 4959. Total 59, recebemos o seu plano, pronto para a costa? Copia. Visual para Ilhéus, nível 065. Negativo. Para onde vai iniciar? Nosso plano é Yankee para Ilhéus. A gente veio para nós aqui o nível da parte visual. Informa onde o nível inicial? 40. 160, coordenando o nome com 160. Autorizado Ilhéus, nível 160, via Golf 677. Saída Coral, decola da 10, curva direita, controle 19.35, aciona 5074, coteja. Cotejamento correto, corrigindo, o transponder será 0260. 260, 4959. Planejamento correto, chama para pushback e solamento. Camará. Juliette, 6224. 6224, táxi via Juliette, portão 3. Portão 3, 6224. Autorizado a colagem da 17, se é algo forte, como 309-629. O 050. Mais 0037. Partente da Juliette. Alfa chamante da Juliette, 470. O flash é ciente, está autorizado curvar à esquerda, pode fazer o tráfego normal, reposta para girar a base. Reposta para girar a base, se der agotado. Bono 970, se aproximando da Juliette. Como é que você vê a Juliette, portão 9? Juliette, portão 9, Bono 970. Autorizado de base e apaixonão. Nota final, Sérgio Fiocchi. Estabilizado de ILS, Azul 4298. Azul 4298, livre ILS, Chime, torre 1895. 1895, 4298. Torre Salvador, boa noite, Azul 4298, oitava milha. Continua a aproximação, vai atualização de pouso. 9 e 8. Chega o Fiocchi, autorizado, toca remitida. Pistola 7, vento no 3, 0 graus, me ajuda nós. Autorizado, traga o Fiocchi. Fiocchi, toque arremete aos 1-5, mantém a proa até a próxima linha do litoral e depois curva à direita, curva à esquerda mesmo, para o tráfego normal. Sim, Sérgio, Fiocchi, mantém até o litoral, está visual com o tráfego da azul. Sim, gente, o azul 498, ele pouso, pista 1-0, forma o tráfego com a RT 97, está se afastando, não interfere na aproximação, vento 1-5, 0 graus, 0 2 9. Ciente, livre pouso para o 4298. pista 3178, desça para 2000 pés, ajuste 0-1-3, reporte localizador, pistão no 0. Para 2000, vai reportar localizador no 0, tá 3178. Solo aos 1-7, livre à direita, chamo no 2-1, decimal 9, solo. Direita, solo no 2-9, aos 4-3-1-7. Thiago Flash, jogou no ponto, autorizado de base, reporte 9-7. Final, Thiago Flash. Boa noite, prossiga. Com informação Alfa 340 Guarulhos. A gente não temos ainda a sua rota, guarde cópia. O senhor teria condições de informar na sua subida, por gentileza? A princípio da Elva e da Motiva. Obrigado. Solo, Salvador Azul 4298, livrou da Alfa Flash. Azul 4298, táxi via Alfa, repartente da Juliette. Alfa, repórter da Juliette, Azul 4298. Rio 5972, na inteira, tempo de informação alfa, da nave pesada, autorização de descer. Para o táxi, o azul 4959-65, a porta 340, Salvador. Uma pessoa a bordo? 65 a bordo. Gente, 65 a bordo, altímetro no 0-3, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera torre 1-95, bom voo. Índia Alfa, ponto de espera 1895, 4-9-9-0. 5972, aguarde para a cópia. Final, tá recopiado. Proíbe toca remetida, pistão no 7, ventulo 40 graus, 5-9, serra os dois. Azul 4298, táxi via Juliette, portão 1. Juliette, portão 1, azul 4298. Retorno no 0, o Recife não tinha o seu plano, está verificando, aguarde assim que tivermos as informações, terá sua cópia. Positivo, chamaremos daqui a 10 minutos. Gente. É autorizado, azul 4959, alinhar e decolar no 0, vento 1, 3 graus, 5 horas. Alinha, decola, 59. Chega o fio, acho que eu estou remetendo, faça a curva agora pela direita e cruza final 1 0, chame para a vira base. Vira base, chega o 0. Saída da Euleda Bidev, decola da 1 no 0, curva direita, controle 1 no 9, decimal 35, aciona 5075, coteja. Autorizado para o Galeão no nível 400, decolagem da cabeceira 1-0 na subida da Euleda Bidev. Pode ser certa up, whisky 50. Controle está operando 119-35. Transponder 5075 para o Rio 5972. Fechamento question para pushback somamento. Camará. Alfa 3 Alfa, escuta. Estabilizou o ILS, ok. 3178, livre LS, chame torre 118, decimal 95. 295 a torre agora, tá 3178. Alfa, X-ray, Alfa, boa noite. Eu acho que vai manter a proa norte, vai guardar para girar a base e se afaste um pouco até a próxima rotatória guardando. Tá, a gente vai se afastar, se regolpear. O azul 4959, que é colos 23, controle 119, decimal 35. 935, boa noite, azul 4959. Oi, Salvador, muito boa noite. Eu tenho 3178, está na final da X-ray com o trem checado. 3178, se enche, avistado, livre pouso, pista 1-0, vento 1-20 graus, meia dúzia nós, forma o tráfego à sua esquerda, se afastando para o norte, não interfere no seu pouso. Se enche, está 3178. Alfa, X-ray, Alfa, boa noite. Como ele vai chamar a torre? Alfa, X-ray, Alfa. Prossiga. Alfa X-ray Alfa solicita autorização de revolta de aeronave do Tiger 8 para o pátio 3, posição 3. Ok, esse contato faça na frequência 121 no decimal 9, ok? É. Alfa X-ray Alfa, boa noite. Bom controle. Chamou o 4959? Pode ser a conta acionada do 4959. Confirme por 4959. Fala do transponda que está acionado, não recebe informação nem do modo alto, nem do modo certo. E agora? Passa 959, contato radar. 4 milhas, eco de Salvador, sul para o nível 160 na saída coral. 60 na coral azul 4959. Olha, mudou de equipamento. Controle é o 4959, voltando. Confirme, não estava recebendo no equipamento anterior. Nós fizemos a troca de equipamento, não estava recebendo anteriormente. Não, a partir de 4 milhas comecei a receber a gente cansada do transponder. Ah, ok. Então, depois de nivelar, vamos solicitar um cheque de equipamento para tomar manutenção, certo? O 3178 da TAM, no solo 26, livre direita, 1219 só. Direita na força prática, 1219, obrigado. Tive só que remetido ao Golfe Oscar, 130 grau, minha luz anéia. Obrigado. Após o toque remetido, o senhor Golfe Oscar, eu estou aqui para prosseguir até o farol da barra, após a zona para posicionar Salvador. Seja. Alô, boa noite, Altan. 3178, livrou, não se escuta. 3178, táxi via Alfa, repartindo da Juliette. Alfa, Antifa, Juliette, 3, 1, 7, 8. Salve 59, voa Coronado presente. Direto Coral 4959. Sente voa Coral 4959. Eu acho que a torre remete 227, intercepta o litoral e só passar farol de Itapuã, chama o controle, frequência 119, decimal 35. Faz farol, controle de 935. Táxi via Juliette, 1-4 da remota. Juliette, remota 1-4, scan 3178. Controle Salvador, com o nome Serra Golfe Oscar, corredor Axé, meu pé. Serra Golfe Oscar, boa noite. Corredor Axé, com o nome meu pé, reporte no Farol da Barra. Farol da Barra, Serra Golfe Oscar. É 224, autorizado Aracaju, nível 190, via Golfe 677. Saída Puca, transição Aracaju, decola da 10, curva à esquerda, controle 119.35. Aciona 5076, coteja. Autorizando Aracaju 190, Golfo 677, decola na curva esquerda, Puca, Aracaju, 1935, controle 5076, transformando o China 6224. Chamamento correto, chama para pushback sonamento. Chamaré. Gol 723, livre LS, chama a torre 118, decimal 95. Boa noite, vão 7723, já avistado, cheque trem, autorizado pouso, pista 10, vento 1, 30 graus, 8 nós. Pouso no 9, 7, 2. pátio 3, posição 6, pushback acionamento, IFR 400. Autorizado, chama para o táxi. Força. Pushback acionamento, chamada para o táxi, 973. Alpha X-ray Alpha na escuta. Alpha X-ray Alpha na escuta. Gente, confirma o seu portão. Posição 10. Gente, autorizado início do reboque, reporte através do portão 612. Gente, vamos lá. Salvador, TAN-3-600, transfere, destino autorizado até o 150 com transporte de órgãos vitais. Gente, o TAN-3-600, vou explorando a posição ISAP, deixa para o nível 050, retenção a critério. Gente, 050 já está em descida na prova de ISAP, e TAN-3-600, obrigado. T23, solo aos 35, táxi à direita, pode manter a escuta via Alfa e Kilo, posição 2 remoto do Pátio 3. Alfa, Kilo, 2 remoto, Pátio 3, do 723, não se escuta. Zero saída da Eulê da Morte, vai decola da 10, curva à direita, controle 199, sinal 35, aciona 5023, coteja. 340 autorizou Guarulhos, da Euleda Mote, Vatecola 10, curva direita. E Upper Zulu 101935, ao controle, 5023, eu transpondo. Fechamento correto, chama para inspecionamento. Trabalhamos, obrigado. Entrada do Pátio 3, gol 973. Flash, livre ingresso, posição 2, Romeu, atenta aí a aeronave da Rio, que já está na faixa central para deixar o táxi. Ok, ingresso na Kilo, 2, Romeu, gol 723. Controle o negociado. Vamos para o Navarra, já para a gente, apoio do ACES. Tá livre, o Serra Gostosa, mantendo o no meu pé, pela linha do litoral até o farol de Itapuã. Foi na final, direita Índia, Ponte Espera, chama a torre 18, decimal 95, pronto a decolar. Ótimo, Índia, quando lá, 1895, Roma 0, se pronto, se prevalente. Salvador, 62420, puxa. Aqui no portão 3, observe a passagem do 767 da Rio, após autorizado, chame táxi. 7, portão 3, é chamado táxi, 62, 2. O Alpha X-ray Alpha no reboque, está autorizado agora à direita, ingressar no pátio 3, da minha escuta. Alpha X-ray Alpha, sim, vamos lá. Autorizado ingresso, alinhar e decolar, pistão 0, vento 1, 60 graus, 8 nós. Circulado 72, decola aos 4-0. Chama o controle 1-9-35. 119-35, uma boa noite, Rio 5972. Boa. Separa o nível 050. Sim, depois a gente está para o 050. Boa noite, 68. Controle. Salvador, boa noite, Rio 5972, decolou, cruza 2410 na subida da El Leda. Boa noite, Rio 5972, contato radar, saída da El, subo 400. Confirme direto da Leda? Autorizado, direto Leda, 5972. Ok, direto Leda, sobe para o 400, 5972. Sou 3600 da presente, autorizado descer até 2000 pés, Cristiano 0 no 3, reporte no localizador de pista 10, livre elétrico. Gente, 3, desta 2000, autorizado para o segmento, vamos ver o vídeo da 3600. Gente, para o IRS Whisky, pronto, servido 372, autorizado final Whisky. Vamos lá, 372 da presente, autorizado para o segmento. Aerotaxi 6224, temos 125 a bordo, autonomia de 1 hora, 2 horas, alternativa Salvador. Rádio táxi, à direita, chama a torre 118, decimal 95, no ponto de espera pronto. Direita, vai chamar a torre 1895, Oceanair 6224. Azul 4959, 60 milhas sudoeste de Salvador, serviço radar encerrado. Chame de Alves em 1201. Chame de Alves 1201. Azul 4959. Boa noite. Alfex Alves, informa o término do reboque no pátio 3, cima 3. Muito grato, uma boa noite. Salvador, boa noite, o Chanel 6224 está se aproximando do ponto da espera da 1-0, pronto. 7-6224 autorizado, alinhar e decolar, pista 1-0, vento 1 no 30 graus, 8 nós. Alinhe, decola 1-0, o Chanel 6224. Sierra Golf Oscar, para o circuito de trás, eu chamo agora a torre em 11895. Torre novamente para a Sierra Golf Oscar, para o transporte da ponta, ponto final 17. Eu sou ajuda do lado esquerdo para a perna do vento pela direita da 17, reporte para Jirabá. Reporte para Jirabá, Sierra Golf Oscar. Pratical 1888, para de Alagoinhas, para a chegada bom, desço para o nível 050. Chegada bom, 050. E 5972, chame Centro Recife em 125.1, 0133.25. É, pode repetir a primeira frequência, por favor? 125.1. 1251 e a segunda 13325, Rio 5972. Quatro, decola aos 47, controle 1, 9 decimal 35. Senhor Francisco, continuar 6224. Serra, o Flávio tem condição já de cortar a base para evitar a espera, que eu estou com o tráfego de instrumento se aproximando. Afirma, Serra, o pior. Ok, gire base e aposto final. Está girando já, Serra, o pior. Tráfego Salvador Azul 5001, informação Alfa. 24. É 6224, contato radar, você da PUCA, subou 190. 190 na PUCA, funcionário 6224. É, decola da 190, curva direita na saída da EL, Leda, depois voa Motiva. Aciona o código 5073 e o controle frequência 119.35. Autorizado Guarulhos, nível 360, via autorizado 10, até Taubaté. Decola a pista no zero, curva direita, da EL, Leda Motiva. Transponder 5073, controle 199.35, azul 5001. Correto, tinha apaixonado. Gente. Gol 1868, desça para 2000 pés, ajuste 10 no 3, meu ponto localizador, desça no 0. Ok, 2003, portando no localizador, dá no 0, gol 1868. Thiago Fiosca, solo, aos 4 lados, autorizado táxi de retorno até a barra para reposta de grana. ...3600, chama agora a torre 11895. 1895, muito obrigado, Thiago. Torre Salvador, 3600. 2600, cheque o trem de pouso, pistola 0, vento 150 graus, 5 nós. 150.05. Cheque o trem de pouso. Abaixado, checado, autorizado. 3600.